desisto, vou seguindo com a fé no meu Senhor. Enfrentando a tempestade, navegando na coragem de um bom desbravador. Com meu barco a navegar, eu procuro um bom lugar de alegria e de salvação. Mas se o barco afundar, sobre as águas vou andar, pois Jesus me estende a mão. Eu vou salvar.